santo da verdade, que falo com sinceridade. Sou a semente da mulher. Ô igreja, sou eu mesmo. Água viva que sai da rocha, cordeiro vivo que se mostra, que morreu para vos salvar. Ó igreja, sou eu mesmo. A herança de Davi, quem me busca me encontra. Não mudo, não saio do meu lugar. E em mim não há sombra de variação. De Judá eu sou o leão, sou Jesus, a salvação. Na fornalha sou o quarto homem que livra os fiéis do fogo abrasador. No Egito, sangue espargido nos umbrais da porta contra o destruidor. Deserto a sombra de dia, de noite o fogo pra clarear. Da igreja o noivo amado, sou o castiçal aceso a brilhar. Sou o juiz e advogado, sou aquele que sempre ao teu lado está. Ó igreja, sou eu mesmo. Sou o véu rasgado, santo dos santos. Maná escondido, podem me contemplar. Ó igreja, sou eu mesmo. O verbo divino, filho bendito, o primeiro eterno e sou pra voltar. Ó igreja, sou eu mesmo. A nova aliança, a graça dispensada, o tesouro do céu. Do Egito, sangue espargido nos umbrais da porta contra o destruidor. No deserto, a sombra de dia, de noite, o fogo pra clarear. Da igreja, noivo amado, sou o castiçal aceso a brilhar. Sou o juiz e advogado, sou aquele que sempre ao teu lado está. Na fornalha, sou o quarto homem que abrasador. No Egito, sangue espargido nos umbrais da porta contra.